E aí, Deni? Suave, cara? E aí, Luan? Firmeza? Então, cara, tava querendo trocar uma ideia contigo aí. Teria como? Dá ideia aí, mano. O que tá rolando? Pô, velho. Tá ligado aquela dona lá que eu te falei? Patricinha daquele frevo. Então, cara, tá rolando uns lances esquisitos aí, cara. Sei lá. Vou te contar o que tá rolando. Vixe, até sei o que aconteceu, hein, mano. Mas pode falar. Parceiro, dessa vez eu rodei. Sabe aquela dona que eu sempre te falei? Tá complicado, o negócio tá fluindo. Mas ainda bem que ela não sabe o que eu tô sentindo. Cê lembra quando eu dizia que era nada? E você dizia que no fundo eu gostava. Pois é, parece que tudo mudou comigo. Eu tô do tipo que nem sei mais o que eu tô sentindo. Foi tudo tão depressa que eu nem notei. Sei lá, parceiro, mas acho que me apaixonei. Não sei por que deixei isso acontecer. E você sempre me falou pra não se envolver. Acho que a gente ficou só por uma vez. Mas isso já foi o bastante, olha só o que fez. Olha só o que fez. E agora, o que é que eu vou fazer? Não queria assim me envolver. Dois mundos diferentes como o dela e o meu. Ela no papel de princesa e eu de plebeu. O que eu faço pra tirar ela do coração? Eu não aguento mais viver nessa indecisão. Dois mundos diferentes como o dela e o meu. Ela no papel de princesa e eu de plebeu. Você se lembra quando eu dei ideia pra você? Que era melhor ficar de boa e não se envolver. Você não me escutou, você não deu ouvido. Agora tá sofrendo por não ser correspondido. É, mas é difícil controlar o coração. Voltar no tempo e apagar de vez essa paixão. Esquenta não, parceiro, porque esse mundo gira. O que ela fez contigo, vão fazer com ela um dia. Esquece essa mina e vai viver sua vida. Você é favela, pô, e a dona é burguesia. A vida ensina e ela vai pagar um alto preço. Que o pior castigo vai pra essas donas é o desprezo. Bola pra frente, finge que nada aconteceu. E nessa história ela é princesa e você é o plebeu.